Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o primeiro programa dedicado ao mais novo lançamento de Moraes Moreira, A Revolta dos Ritmos. Começamos com a faixa título A Revolta dos Ritmos, composição do próprio Moraes. Eu quis fazer um disco só de samba, mas o baião ficou tão enciumado. E foi aí que eu disse assim, caramba, como é que eu resolvo esse babado? Por outro lado já chegava o shot, dando pinote a fim de confusão. Levando um lero, chegou o bolero, dizendo eu quero ver um lado mão. Eu quis fazer um disco só de samba, mas o baião ficou tão enciumado. E foi aí que eu disse assim, caramba, como é que eu resolvo esse babado? Por outro lado já chegava o shot, dando um pinote a fim de confusão. Levando um lero, chegou o bolero, dizendo eu quero e eu não abro mão. O pra sempre lembrado como figura emblemática dos novos baianos, Moraes Moreira traz um disco autoral com muito ritmo e swing. E nesse programa será focado o samba, para a alegria daqueles que acham que o samba vem da Bahia. Confira em Cuidado Moreira, numa clara referência e justa homenagem ao mestre do samba de breque, Kid Moringueira, ou Moreira da Silva. Cuidado Moreira, quando pisares no mundo do samba, vê se segura sua onda devagarinho, que nem Martinho e Dona Ivone Lara, do peito o coração não para. No sapatinho, ladeira abaixo, vê se não descambas. Pede licença, bate cabeça para os nossos bambas. Cuidado Moreira, de corvilha alma se entrega seus panos, que veio dos novos baianos. Não nega fogo, entra no jogo e orienta o time. O grande mestre foi Caymmi, disse um sambista, e eu repito aqui agora. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Cuidado Moreira, se liga aí, vê se não dá pra trás. E mesmo que seja Moraes, pra ser Vinícius tens que viver a vida de um poeta. É infinita tua meta, mas sem tropeço, aperta o passo que essa história é longa. Desde o começo, Jota Baiana, Pixinguinha e Tonga. O álbum A Revolta dos Ritmos foi produzido por Moraes e Alexandre Melrey, que assinam os arranjos juntamente com Davi Moraes. Destacam-se os músicos Cezinha na bateria, Marcelo Costa na percussão, Jonga Cunha Repolho também nas percussões, Davi Moraes e o próprio Moraes nos violões e guitarra. Luiz Felipe de Lima no sete cordas, Alexandre Melrey é multi-instrumentista e temos também outros músicos de primeira linha. Confira em Feito Jorge Ser Amado, uma bela homenagem ao escritor Jorge Amado, parceria de Moraes com Fred Góes. Jorge Amado onde se lê, Dorival onde se ouve, Caribé onde se vê. Love menininha, love, dance como quem se move, pelos olhos de Vergê. Do tempero sendo escravo, Gabriela, Mário, Cravo, tem canela e tem dendê. Dona Flor e seus gemidos, Dona Flor e seus maridos, Dona Flor e seu prazer. O caminho de Fadinho, canta Bahia folia, feito Jorge Ser Amado, quem aqui não gostaria? Canta Quincas, berro d'água, que até na morte bebia, feito Jorge Ser Amado, quem aqui não gostaria? Quem é? Quem é? Quem é? Quem aqui não gostaria? Quem é? Quem é? Mais uma de Fred Góes e Moraes Moreira, Raças e Religiões. Eu sou ameríndio, sou negro, sou índio, o dono da terra.